yo. Olha aí, eu fui derivar. Oxo ladê, oxo ladê. Ah, oxo morere, ô. Ora iê, ô, me acha, uere. Ah, oxo morere, ô. Ora iê, ô, me acha, uere. Ah, oxo morere, ô. Ora iê, ô, me acha, uere. Oxo ladê, oxo ladê, ô. Ah, oxo morere, ô. Ora iê, ô, me acha, uere. Ora iê, ô. Perima, perima, perima no baeco, perima no baeco.